o 51 no chame controle 1935, voo no 777. 1935, SES, 1 de vocês. Salvador, boa tarde, voo no 777. 1777, contato radar na decolagem, saída da El, suba nível 320. 320, nada, 1 no 777. Paulo, boa tarde, tarde ao subjeto. Cardeal 50, recebeu o brief da DT0? Afirmativo. Sente, pronto, cópia. É, 740. 50, tá, tá autorizado, após a decolagem da 1-0, manter proa em rota, aguardando contato com o controle para interceptar a radial de saída, 1 centena, o nível 055. O cardeal interessante é sair a 1000 pés e aguardar a autorização do controle. Sim, sai em rota 1000 pés, mantendo proa, aguardando o contato com o controle para interceptar a radial. E batido. Está livre o treinamento? Afirmo, reforço para o táxi. O cardeal poderia cotejar? Está autorizado, conforme, após a decolagem, mantém a proa e o pés aguardando o contato com o controle para assumir a navegação. Sente, o controle é para a 109.35, torre 108.612. Copiado, controle 935, torre 108.65. Web 6740, tráfego ultrapassado, autorizado descida para 2000 pés, QNH 1007, autorizado ILS, repassabilizado. 6740, copiou o controle? Calma, controle, vou cotejar. Descendo para 2007, autorizado ILS, 6740. Seguinte, informo que está a 1.8 milhas à esquerda da rota web 6740. Obrigado. Estou ouvindo o controle, Salvador. Bom dia, Tanque 001 com a informação Lima. Tanque 001, aciona a identificação, reduz a velocidade para 250 nós, desça via Mare para nível 090. Desce pro 090, estamos mantendo 220 nós. Então 8001. Azul 4060, reautorizado descida para nível 050. É o 050, 4060, azul. 32116, reautorizado nível 060. Papagolfo está livre, subir para o 080. Papatango Oscar Papagolfo autorizado. Direto, Sierra Index Rei Índia, suba para nível 080, Oscar Papa Golf. Golf subindo para o 080. Sobe. 131 autorizado táxi via Índia Alfa na Delta, chama a torre quando pronto. 118.612, ajuste no 007. Índia Delta, 1007. Mike Golf Mike, a intenção é voar local, corredor forte se afastando 020 milhas. Pronto, cópia. Mike Wolf Mike no pátio 5. Decolado no 7, primeira curva à esquerda. No corredor forte restrito 500 pés. Afastando até 00, corrigindo 020 milhas. Aciona o transporte padrão 014, controle 119.35. Torre 118.62. 2.62.62.65. decola da 17, curva à esquerda, vem corredor forte, com 0,3 a bordo. Mike Golf Mike, informa o vento 060 graus com 05 nós. Tem condições de decolar da presente? Comprou a de buraquinho pra agilizar? Positivo. Gente, em coordenação com som com a torre. Mike Golf Mike, cotejamento correto, informando 03. A bordo no pátio 5, chama a torre agora 118.62. 366, desça para 2500 pés, QNH1 no 007. Vem ter cortado, pode repetir por 4060. Vento norte com 5 nós. Pouso na pista 06740, confirma a expedição. Está com menos 1200 metros. Agora 1805. Tá, obrigado. Aí 50 poderia informar o POB? 06. Pode ser autorizado o táxi até a Taxi Hotel. Na hotel, quando pronto, chama a torre 118.62 e o ajuste no 007. Ativa-se hotel, quando pronto, chama a torre 118.6. Golf Mike, prossiga. Pátio 5, universalmente, Amitrax. 050 3216 Clear Sight Level 050 Reduce Speed to 200 knots. Reducing now to 200 knots and clear to 050. Tá, 3, 2, 1, 6, we cleared that level 040. 040 now, tá, 3, 2, 1, 6. Uma centena pro 090, tá, entre o 001. Deixa eu manter a nível 050. É o 050, tá, entre o 001. O 91 ali mantém após o abjet na curta final. Após ali mantém. 3216, reduce speed to 180 knots. Reduce to 180, 3216. Web 6740 solo 59, libera a direita, chama solo 219. 219, boa. Informe radial de distância de Salvador, só confirme radial 330, qual a distância? E ainda não estou recebendo o seu transponder. Mantenha-se em condições visuais e mantenha-se na proa da rotatória Papatango Hotel Lima Tango. Reporte na rotatória visual com campo. 1500 pés, Hotel Lima Tango. Stand 3216, reaching 5-level-040, request 2000 feet. Stand 3216. Clear ILS X-ray runway 10, descend to 2000 feet, 281007, report establish on localizer. We'll report establish 1007 and we are clear to ILS X-ray runway 10, 32, 16, descending out to 2000 feet. Alvo 4060, 4 milhas, para Serra Victor 372, completo final RNAVE, torre 1 no 8.6. 8.6, boa tarde. Torre Salvador 4060, 4060, azul. 4060, ciente. Continua aproximação ao guarda de pista livre. Guarda pista livre, passearam 06, confirmando e retomando na pista livre. Nível 040. 040, 8001. Papatango, Whisky, Charlie Mike, aciona identificação. Autorizado via chegada mar e reporta no ideal descida. Sim, desça a via para nível 050, Whisky, Charlie Mike. NHR. Apagou o filho do terminal. Salvador 73191 da El West. Papatão Oscar Papagolf, informe estimado para pouso em Serra Índia, SR Índia. ONU 535, ciente, chama agora, Centro Recife, ONU 28, décima 8, alterne ONU 26, décima 4, Papatão Oscar Papagolf. 3191, no contato radar na decolagem, suba nível 360, saída da El, tração Blaze. 360 da El Blaze, 3191. Controle Salvador, Sessora D733, solicita descer para 2000, executar tráfego em Vera Cruz, por favor. Sim, autorizado descida para 2000 pés e frequência para coordenação 23.45, por saída 2733. Controle é o Michael Smart. Tom, 8001, autorizado descida para 2000 pés, QNH 1007, reporte estabilizado no curso do localizador. Para 2000 pés com 1007, reportará 8001. Michael Smart. Papatango Mike, Golf Mike, mantenha 500 pés, corredor forte, reporte 20 milhas fora. Informe destino. Sobrevoo, faça paz forte. Ciente, Mike, Golf Mike, informe que não estou recebendo seu modo Charlie. Eu vou checar. Hotel Limatango, visual com campo. Afirmativa. Hotel Limatango para ingresso, circuito de tráfego, torre 1 no 86. 1 no 86, Hotel Limatango. 3216, complete final ILS, contact Salvador Tower 118.6. Salvador Tower 118.6, 3216, go on. Então aproxime aqui do setor norte, informe o setor norte da torre, aguardando para cruzamento e pouso pátio 3, Hotel Limatango. Hotel Limatango, prossegue para o Totamato e aguardará a autorização para pouso Hotel Limatango. Informo que se pousar no pátio 3 ou se, e necessitar táxi até os hangares, irá efetuar pela linha de táxi, ok? Negativo decolagem, táxi direto, devido a aproximações da 1-0. Ok, Hotel Limatango, certo. Gente, Força Aérea 2733, autorizado subida para nível 050. NH em Salvador no momento, 1-007. The first 1,200 meters of runway 10 are closed. Expect runway vacated. Turn 3216. 3216. Aware about the landway. Azul 4060 no solo 05, libera à direita. Chame o solo 219. Solo 219, Azul 4060. Azul 4060, bem-vindo a Salvador. Livre à direita, ingresso na Alfa, Alfa Juliette, portão 9. Livre à direita, ingresso na Alfa, Alfa Juliette, Azul 4060, grato. Homem radial existente de Salvador, Zulu Delta Oscar. Transponder 2223 do Delta Oscar. até o contrato visual com a Airbus 320 na final do ano zero? Afirmativo, senhor. Ok, após o pouso dessa aeronave, autorizado o cruzamento do campo e pouso no pátio 3, atento às aeronaves na taxiway alfa e no solo do pátio 3, vento 020 graus com 4 nós, hotel e matango. Após a passagem do TAN na final. Após a passagem do TAN na final, hotel e matango para pouso direto no pátio 3, visual com a aeronave no solo, senhor, e a aeronave no ponto de espera. Tem aeronave da Gol e da Azul no táxi, na taxi alfa também. Visual. 16. 18.6, boa tarde. Tango Zulu Delta Oscar, informo que ainda não estou recebendo seu transponder, acione 2223. Bom dia, então 8001, a 2 milhas do onde a Serra Baixada trabalha. 8001, ciente, continue a aproximação e aguarde pista livre. Aguardando pista livre, então 8001. Informa os primeiros 1200 metros da cabeceira 10 fechada. Ciente, 8001. Considere seu solo 08 e ao estacionar a frequência livre até o Matango. Grato, até o Matango. Mantenha a minha escuta. 08, leave the runway to the right and call ground control 12 on the small liner. Vacating runway on Gulfway. 129. Bom dia, TAN 3216. Welcome to Salvador. Join taxiway Alpha and Juliet until gate 05. Alpha and Juliet until gate 05, TAN 3216. Pouso, vento 050 graus com 0,6 dúzia de nós. Livre pouso, não no zero, então aqui 001. Alfa Vito Juliette, aguarde para Aracaju. Cardeal 50 a vista depois da curta final do ano zero? Afirmativo. Após a passagem do mesmo, ali mantém. Ali mantém após a passagem, Cardeal. Prossiga, Otário Matango. Matango está no pátio 3, para o pátio 4. 001. Matango, Mantenha 2000 pés sobre Veracruz, Força Aérea 2733. Você está aí na Taxiway Alpha. Seu táxi da CIA saindo do pátio 3, cruzando o pátio principal, ingressando na Taxiway Lima, Mike Quebec, para cruzar a pista, ok? Zero. Livre decolar de 5-0. Não livrou. Então, 8-0-0-1. Correto, livrou. Gente, ingresse na Alfa, permaneça na Alfa, aguarde indicação de gate. Até a Alfa aguardando o gate. Então, 8-0-0-1. Hotel Lima Tango, sai do pátio 3, pátio principal, Lima Mike, chame para cruzar a pista. Para cruzar a pista, Hotel Lima Tango. Alfa Vito Juliette, pronto para a cópia. Alfa Vito Juliette, coordenado, 1000 pés para Aracaju, decola da pista em 1017, fará curva esquerda para ingressar no corredor forte. A frequência do controle de Salvador é 119.35, seu transponder 0151, Alfa Vito Juliette. Alfa Vito Juliette, autorizado para Aracaju, temporal no meu pé, decola na frente, curva esquerda forte, saindo pelo corredor forte, controle 119.35, transponder 0151, Alfa Vito Juliette. Afirmo, Alfa Vito Juliette, para acionamento, táxi, decolagem, chame torre, 118.62, Alfa Victor Juliette. Controle o cardeal 5-0. Pátio principal, gate 11. Alfa Juliette até o 11, então 8001. Hotel Lima Tango para cruzar a pista no 735, chame a torre 118.62. Para cruzar 118.6, Hotel Lima Tango. Eu não entendi, troque de rádio por gentileza e repita a mensagem. O ponto ideal de início de navegação, cardeal 5-0. A 34 milhas na onda 00. Ciente. Torre Salvador, Alfa Papa, Hotel Lima Tango. Da pista. Hotel Lima Tango está iniciando o táxi baixo pela 17. Hotel Lima Tango. 2000 pés, quem nega 1-007, autorizado ELS, reporte estabilizado no curso localizador. Autorizado ELS, depois está estabilizado. Ciente grato, ao estacional e frequência, Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango. Controle Salvador, boa tarde, 3834. 3834, aciona notificação, autorizado via chegada a mar, desça para nível 050. 050, 3234. Salinas, obrigado, descida. Seja autorizado a descida, Zulu Delta Oscar, reporte cruzando 2.500 pés. Bota lá 2.500. possível autorizar a proa de Paris e por Lula da Oscar? Zulu Delta Oscar, autorizado, descida para 1500 pés, voe na proa da rotatória Zulu Delta Oscar. Desce proa da rotatória Zulu Delta Oscar, né? Não quero Quebec, só stand by 123. Lula da Oscar, reporte para ingresso no corredor Interlagos na vertical de Paris, Lula Delta Oscar, desça para 1500 pés. Descida, reportará em Paris, Lula Delta Oscar. Papapá, Mike Golf, Mike Lee, frequência para coordenação, reporte para o regresso. Alfa Vitor Juliette, decolada Zuno 8, autorizado. Curva à esquerda, reporte livrando eixo da 1028. Curva à esquerda, reporte para livrando eixo da 1028, Alfa Vitor Juliette. Juliette, prossiga. Aguarde. Quebec Serra, right copy. Kilo Quebec Serra, level 040, it's approved to Siri. Departure from runway 17, whip to the right, after takeoff, expect to depart Nael, Delta Alpha Echo Lima, whip to the right,